CBN. Eleições 2014. Oferecimento. Corimeira Passagens. Viaje bem. Viaje Corimeira Passagens. Centro e Vila. Tinta Par. Há 9 anos colorindo seus dias na Avenida JK 4023. Casa do Óleo. Com nossos serviços, você roda tranquilo. Centro e Vila. E Museu de Cera Dreamland. E Vale dos Dinossauros. Todos os dias, das 8 às 19 horas, na Rodovia das Cataratas. 10 horas e 33 minutos aqui em Foz do Iguaçu. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN neste sábado, 4 de outubro, véspera das eleições 2014. Eu sou o Guilherme Wojtkowski e você acompanha até às 11 da manhã um programa especial sobre as eleições em Foz do Iguaçu e no estado do Paraná. Lembrando que neste domingo, já a partir das 5 horas da manhã, você acompanha toda a cobertura do panorama eleitoral no Brasil, no Paraná e na Terra das Cataratas, na cobertura que segue até a apuração do último voto, as declarações dos eleitos e todas as análises da jornada cívica nos quatro cantos do país. 5 de outubro, que deve ter tempo bom no extremo oeste paranaense, com sol entre nuvens, temperaturas amenas e pouco risco de chuvas ou ventos aí que venham a dificultar o deslocamento dos eleitores até seus locais de votação. Em Foz do Iguaçu, são 189.990 eleitores distribuídos em 631 sessões, formando o sexto maior colégio eleitoral do Paraná, atrás apenas de Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Em Santa Terezinha de Itaipu, são 16.954 eleitores. Em São Miguel do Iguaçu, 21.497. Em Medianeira, 33.154. Em Serranópolis do Iguaçu, 4.158. Em Matelândia, 12.781. Em Itaipulândia, 8.263. E em Santa Helena, 20.262 eleitores habilitados. E somente aqui na Terra das Cataratas, mais de 3 mil profissionais foram convocados ou inscreveram-se como voluntários para trabalhar nas eleições em logística de transporte de urnas, que começou já na sexta-feira com acompanhamento e resguardo pelas forças de segurança. O horário de votação no domingo vai das 8 da manhã até às 5 da tarde. A lei seca, período no qual é proibida a venda, compra ou consumo de bebidas alcoólicas em locais de circulação pública, vai das 6 da manhã às 6 da tarde de domingo. E para votar não é preciso o título de eleitor, apenas um documento com foto. Se você não sabe em qual sessão vai votar, entre no site da Justiça Eleitoral ou procure a lista de sessões na entrada do colégio mais próximo de sua residência. Crimes eleitorais como distribuição de santinhos, boca de urna, propaganda irregular e compra de votos podem ser denunciados a qualquer momento a qualquer autoridade policial ou eleitoral. E se você vota ou está em outra cidade, pode justificar sua ausência nas urnas procurando qualquer local de votação e informando ao fiscal que pretende justificar o voto. Quem não justifica pode ter problemas com a Justiça Eleitoral e ser obrigado a pagar multa. Haverá sessões para justificar o voto também no Aeroporto Internacional Cataratas e na entrada do Parque Nacional do Iguaçu. E os eleitores que habitualmente votavam no Colégio Estadual Castelo Branco, próximo ao centro de Foz do Iguaçu, devem ficar atentos, já que as sessões foram transferidas para UDC Dinâmica devido a problemas na estrutura do local. Já eleitores que moram no Paraguai e estão devidamente cadastrados no vizinho país poderão votar, mas só para presidente, no Consulado do Brasil, ali em Ciudad del Este. Em todo o Paraguai são mais de 10 mil brasileiros cadastrados, enquanto que na Argentina são cerca de 8 mil eleitores brasileiros habilitados. E lembrando que o voto é secreto e você vai escolher neste domingo seus representantes na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Governo do Estado e na Presidência. A sequência de votos é a seguinte, anote aí. Primeiro você vota para deputado estadual, que tem 5 números. Na sequência, você vota para deputado federal, que tem 4 números. Sempre na decrescente, você vota para senador, que tem 3 números. E para finalizar, você vota para governador e para presidente, cujos candidatos têm 2 números. E neste pleito de 2014, a presidência da República é disputada por 11 candidatos. Vamos listá-los aqui em ordem alfabética. Aécio Neves, 45, do PSDB. Dilma Rousseff, 13, do PT, Eduardo Jorge, número 43, do PV, Eimael, 27, PSDC, Levi Fidelix, 28, do PRTB, Luciana Genro, 50, do PSOL, Marina Silva, 40, do PSB, Mauriase, número 21, do PCB, Pastor Everaldo, número 20, do PSC, Rui Costa Pimenta, número 29, do PCO, e Zé Maria, número 16, do PSTU. Já o governo do Paraná é disputado por 8 concorrentes, também listados aqui em ordem alfabética. Bernardo Piloto, número 50, do PSOL, Beto Richa, 45, do PSDB, Geonísio Marinho, 28, do PRTB, Gleisi Hoffmann, número 13, do PT, Ogier Buch, 44, do PRP, Roberto Requião, número 15, do PMDB, Rodrigo Tomazini, número 16, do PSTU, Túlio Bandeira, 36, do PTC. Para o Senado, os paranaenses poderão escolher entre 8 candidatos: Adilson, senador da família, 282, do PRTB, Álvaro Dias, 456, do PSDB, Evandro Castanha, 160, do PSTU, Luiz Bárbara, 360, do PTC, Marcelo Almeida, 151, do PMDB, Mauri Viana, 444, do PRP, Professor Piva, 505, do PSOL, Ricardo Gomide, do PCdoB, 650. Para deputado, o eleitor paranaense poderá optar entre 821 candidatos a deputado estadual e 317 a deputado federal, disputando 30 cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília e 54 na Assembleia Legislativa em Curitiba. Foz do Iguaçu, que tem 189.990 eleitores, chegou a contar com 26 candidatos, número que caiu para 22 após a desistência de alguns postulantes durante a candidatura. Para deputado estadual, os candidatos com título de eleitor aqui em Foz do Iguaçu são os seguintes. Vamos listá-los aqui em ordem alfabética. Os candidatos são Anice, número 13444, do PT, Chico Brasileiro, 55655, do PSD, Cláudia Pereira, 20111, do PSC, Elvis Gimenez, 70001, do PTdoB, Gessane da Silva, 11011, do PP, Hamilton Serighelli, 45111, do PSDB, Luiz Queiroga, 25123, do Democratas, Márcio Rosa, 43780, do PV, Mauri Gauer, 50050, do PSOL, Missionária Janine, 33113, do PMN, Robson Silva, 20220, do PSC, Vermelho, 14014, do PTB, Wellington Leitão, 36999, do PTC, todos esses candidatos, exceto Gessane da Silva, que foi convidado em 4 oportunidades, porém declinou o convite. Considero entrevista à CBN Foz, que estão disponíveis essas entrevistas no site cbnfoz.com.br/foz. E para deputado federal, os candidatos com título de eleitor em Foz do Iguaçu são os seguintes, em ordem alfabética: Arildo Arruda Chiru, 3311, do PMN, Baratinha, 5153, do PEM, Cazuza, 9090, do PROS, Dilto Vitorassi, 4378, do PV, Fernando Giacobo, 2200, do PR, Newton Bobato, 6513, do PCdoB, Paulo Rocha, 4034, do PSB, Professor Sérgio, 2012, do PSC, Professora Silvana, 2121, do PCB. Todos esses candidatos concederam entrevista aqui à CBN Foz durante a campanha, entrevistas que estão listadas no site cbnfoz.com.br/foz. E o excesso de candidaturas pode atrapalhar as chances da cidade em eleger representantes, é o que pensam pelo menos os eleitores que foram ouvidos em pesquisa encomendada pela Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. E quem traz detalhes sobre este assunto é o repórter Eli Silva. A população iguaçuense considera que a quantidade de candidatos a deputado estadual e federal pode prejudicar a cidade. É o que revela o levantamento divulgado nesta semana pelo Instituto Consulta, Pesquisa e Consultoria. O estudo foi realizado a pedido da ACIF, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. A questão colocada para a comunidade foi: Hoje Foz tem 13 candidatos a deputado estadual e 8 deputados federal. Na sua opinião, esta quantidade de candidatos pode fazer com que a cidade não eleja representantes? Segundo o diretor técnico da ACIF, Dimas Braganholo, o resultado foi claro. 61% dos entrevistados responderam que sim, a cidade corre o risco de ficar sem representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara de Deputados. Então, nós questionamos a população sobre a dificuldade na escolha dos candidatos em decorrência do excessivo número de candidatos a deputado estadual e federal. E 61% dos entrevistados disseram que sim, que a excessiva quantidade prejudica no momento da escolha e provavelmente deve prejudicar também na eleição de candidatos. E 24% disseram que essa questão não impactaria. O que já era previsto isso, né? Exato, né? O estudo que a gente encomendou, entregamos para o Codefós, foi divulgado no mês passado, já alertava para isso, né? São 13 candidatos a deputado estadual, 8 para federal. Isso pulveriza os votos. Então, aqueles candidatos que poderiam ter maiores chances acabam sendo prejudicados por aqueles que, sabidamente, já não teriam chance. Você acredita que, mais uma vez, a cidade pode ser penalizada por isso? Possivelmente, né? Nós vamos aguardar aí no domingo, mas é muito provável que, ou possível, né, que nós não tenhamos a quantidade desejada de eleitos, né, no pleito do dia 5. Para a CBN Foz, Eli Silva. Pois é, nessa mesma linha, um levantamento aí que foi citado pelo Dimas, realizado pelo mesmo Instituto Consulta, analisando as últimas 3 eleições, aponta que as dificuldades de Foz do Iguaçu na hora de eleger representantes não são provocadas pelo mito de que o iguaçuense não vota em candidatos da própria cidade, mas pelo excesso de candidaturas. Sobre este assunto, eu conversei com o responsável pelo levantamento, Alcides Rogério de Moura, que deu detalhes sobre os resultados. Por que ela carece dessa representatividade? Ela carece porque existia, como você falou aí no início, a questão da quebra do mito. Ah, mas Foz do Iguaçu não elege candidato a deputado estadual ou federal, ou elege em pequena quantidade, em função de que outros candidatos, eles vêm de outras cidades e tiram os votos dos candidatos daqui. Então, nós, em conversação com a CIF, que ela defende, ela sempre procura estar colaborando com essa questão, ela nos pediu que fosse feito um estudo com o objetivo de responder cientificamente o que estava acontecendo. Porque enquanto não se tivesse um parâmetro científico, as ações que fossem tomadas para tentar resolver essa questão, elas não teriam tanta eficiência. Então, com esse estudo, Guilherme, ficou claro que não é exatamente o fato de os outros candidatos virem de fora. Porque se a gente pegar aí, agora a gente analisando os números, nas últimas 3 eleições, de 2002, 2006 e 2010, Foz do Iguaçu cedeu para os candidatos de fora 39 mil votos nessas 3 eleições, uma média de 13 mil votos por eleição para deputado estadual. Enquanto nossos candidatos aqui de Foz conseguiram lá nas outras cidades 169 mil votos. Além da votação de Foz do Iguaçu, eles ainda conseguiram mais 169 mil votos lá fora. Então isso deixa claro que não foi os votos que nós perdemos para outros candidatos aqui em Foz que fizeram com que eles deixassem de chegar à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional. O que aconteceu foi que a grande quantidade de candidatos dispersou os votos. E, naturalmente, teve aqueles que foram mais votados, aqueles que foram menos votados, e aqueles que foram mais votados careceram daqueles votos que os outros que estiveram lá na base da votação conseguiram. Ou seja, vamos trocar em miúdos aqui, porque é aquilo que sempre se falava, né? Que o eleitor de Foz do Iguaçu não vota no candidato de Foz. Ou seja, vota. O problema é que tem muito candidato para pouca viabilidade, digamos assim? Perfeito, exatamente isso. Conclusão simples e objetiva. É muita gente para pouco eleitor, tá? Então, aqui mais uma vez, só se atendo aos números, em média 90% do eleitorado vota no candidato de Foz do Iguaçu. Eu faço uma pergunta para você. Você, quando você vota em um candidato, você vota nele, esperando que ele vença ou você vota sem algum bicho? Você vota nele querendo que ele vença. Então, se 90% da população vota imaginando que o seu candidato vai ganhar, ela está fazendo a parte dela. Do outro lado, as forças políticas estão confundindo ele. Por quê? Uma vez que você coloca essa quantidade grande de candidatos, o eleitor, sem saber, ele está sendo enganado, tá? Essa é uma das conclusões que a gente tirou. O eleitor faz a sua parte, ele quer eleger sim os representantes, mas ele não consegue, por quê? Porque o que se apresenta para ele não é compatível até pelo número de eleitores que nós temos aqui. Essas, portanto, as palavras de Alcides Rogério de Moura, diretor do Instituto Consulta, sobre o estudo apresentado no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, CODEFOS, que aponta que a principal dificuldade de Foz do Iguaçu em eleger deputados estaduais ou federais é o excesso de candidaturas apresentadas pelos partidos. CODEFOS, que apresentou aos candidatos nesta eleição uma pauta com reivindicações que foram protocoladas pela sociedade iguaçuense, reunidas em um termo de compromisso assinado por 4 candidatos ao governo do estado e mais de 20 candidatos a deputado estadual ou federal. A ideia, segundo o presidente do CODEFOS, Danilo Vendrúsculo, é fazer com que os postulantes, uma vez eleitos, não apenas defendam as bandeiras de Foz do Iguaçu e região, mas prestem contas trimestralmente aos eleitores e entidades que compõem o conselho. Nós invertemos o processo que a gente fez nas outras eleições, onde, após vários debates, nós achamos que seria muito mais eficiente, muito mais produtivo, nós primeiro sabermos exatamente a sociedade, o que ela gostaria, o que ela quer, o que efetivamente nós temos que precisamos de comprometimento desses candidatos, e com base nessas propostas que foram levantadas nas câmaras técnicas, na sociedade como um todo, nós estaremos pegando o comprometimento desses candidatos com a assinatura desse documento, e caso esse candidato seja eleito, isso está contemplado no documento, que a cada 3 meses ele terá que se fazer presente através dele próprio ou de um representante para poder prestar contas do compromisso que ele fez com a sociedade de Foz do Iguaçu e, além de Foz do Iguaçu, os municípios que compreendem a nona regional, ou seja, são 8 municípios no extremo oeste, para que a gente possa trabalhar essas propostas de forma mais efetiva. Palavras de Danilo Vendrúsculo, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, CODEFOS. E a grande pergunta que fica na manhã deste sábado, véspera de eleições, é se o eleitor iguaçuense já decidiu em quem vai votar neste domingo. O repórter Eli Silva foi à Avenida Brasil ontem à tarde e conversou com vários ouvintes. A Geni Vieira de Jesus, por exemplo, disse que já se decidiu em quem votar para presidente, mas ainda tem dúvidas em relação aos demais cargos. Uma das ferramentas, segundo ela, foi assistir aos debates na televisão. Sim, eu assisti vários debates, propagandas, jornaizinhos quando entregam, folhetos. Isso me ajudou a decidir. O que você está esperando dessas eleições do próximo domingo? Olha, acho que o que todo mundo espera, né? É melhoria, né? Melhoria para a população, principalmente para os menos favorecidos, né? Você disse que ouviu o debate e tudo mais. O que você achou do nível? Olha, no começo, o primeiro, eu, na verdade, assisti 2. O começo, o primeiro que eu assisti, ficou assim, bem estranho, todos eles. Eu acho que não deu assim, não passou muita coisa pra gente do que eles pretendiam, do que eles queriam fazer. Aí já no outro que eu assisti, assim, já teve mais proposta, já teve mais... Foi melhor. Daí você se decidiu? Sim. Já Nilmar Faé revelou que ainda não conseguiu decidir quais serão seus escolhidos na hora de votar para deputado. Alguns escolhi, alguns estão indecisos ainda. Estão indecisos. Por que dessa indecisão? Ainda não cheguei a uma conclusão do que vai ser melhor nessas duas funções, por exemplo. Não estou definido. O que faz você ficar, por exemplo, nessa indecisão? O que está faltando? Falta de esclarecimento dos candidatos em demonstrarem realmente o que eles querem fazer. E falta de opção mesmo. Está difícil a gente escolher entre o sujo e o mal lavado. Pelo que você já decidiu, os que você já decidiu, o que te levou a decidir por eles? Meu amigo, conhecimento e, o mais importante, eleger alguém de Foz, tanto para estadual como para federal. E o ouvinte Ademir Vieira disse já ter convicção em quem votar para presidente e deputado, utilizando como critério, no caso da eleição para deputado, o relacionamento com o escolhido. Ah, pela amizade e por causa que a gente tem confiança nele já, né? Esse já está escolhido, porque eu tenho tipo, a confiança nele já, né? Então já está escolhido já. O que você está esperando para essas eleições no próximo domingo? Que, diz o ditado, vença o melhor, né? Que vença o melhor e... que ajuda muitas pessoas. Tem muitas que promete e não cumpre, né? Então eu espero que esse que entrar agora, que cumpra o que ele tem que fazer. Você está acreditando que Foz possa eleger pelo menos deputado estadual ou federal? Sim, um deputado estadual e federal vai sair aqui de Foz. Jéssica Malesca de Carvalho também utilizou os debates na televisão como ferramenta para definir o voto para a presidência da República. Então, até ontem eu tinha dúvida, mas depois do debate de ontem acho que esclareceu um pouco algumas dúvidas que eu tinha. O que te levou a esse esclarecimento? Ah, na verdade, o posicionamento dos candidatos, né? Me diz uma coisa, você, para deputado estadual, você já escolheu ou você está em dúvida ainda? Não, deputado estadual estou em dúvida ainda. Na verdade, o único que eu tenho certeza agora é a candidata à presidência. Os outros eu ainda estou em dúvida. Tanto para federal como para estadual, senador também? Também, ainda. Senador, também querendo ou não, estou em dúvida ainda. É muito difícil escolher assim, é? Tá difícil, porque não vem, a gente elege pensando que vai vir algum retorno para cá e não vem. Então, se você não tem alguém daqui, da cidade, ou pelo menos que saiba a realidade que a gente tem aqui para ajudar, enviando alguma verba, ou que realmente conheça as necessidades da gente, você não tem opção de quem votar. Você vai votar num totalmente estranho, que ele não conhece o estado, não conhece a cidade. Mas decidir na hora, então. Mas, bem dizer, na hora. E uma exceção à regra foi o ouvinte Ayrton Siqueira, que disse não estar em dúvidas e já ter escolhido todos os candidatos nesta eleição. Não, eu já escolhi meus candidatos. Eu não estou em dúvida, mas já estou com ele já tudo definido já. É, e o que levou o senhor a definir rápido assim? Olha, já é um achando que alguma coisa já estava mais ou menos de acordo, né, com o que a gente dependia, né? Então a gente já. Aí, mas também por conhecimento também, né? Conhecimento das pessoas também, né? Isso aí também vai muito pela. Então domingo o senhor vai para as eleições tranquilo? Tranquilo, se Deus quiser, vou. E o que o senhor espera dessas eleições e dos eleitos? Ah, que eles melhorem um pouquinho, principalmente a saúde para a gente, que está um pouquinho meio desgastante, que um dia desse eu fui no posto lá, fiquei o dia inteiro, não consegui ser atendido, portei, tive que pagar a consulta para me poder, porque hoje está falando que estava com a gripe desgastada, né? Foi a única coisa que eu acho que está meio ruim. E não mais torcer que ia um pouquinho a segurança, né? Porque a gente está um pouco meio inseguro, né? E lembrando que, segundo a Justiça Eleitoral, na hora de votar é permitido levar na cabine de votação aquela colinha, né, com o nome e o número dos candidatos. É proibido, no entanto, fazer boca de urna, esparramar santinhos pelas ruas e até mesmo levar o celular para a cabine. Como explicou em entrevista à CBN, a chefe do cartório eleitoral da Zona 147, Nelly Vieira. Pode levar colinha, pode ir com uma camiseta, pode ir com boné. Ele pode dizer, se manifestar o interesse dele em quem ele vai votar. O que ele não pode é pedir voto, distribuir colinha para outras pessoas e ficar pedindo voto, que daí já é boca de urna. Então, a manifestação individual e silenciosa do eleitor é permitida. E a gente até pede que ele leve essa colinha, porque senão ele esquece e isso pode atrasar a votação. Há alguma forma até de coibir, evitar com que aconteça aquele derrame de santinhos nos dias ali das eleições? E o mais importante, o candidato ele pode ser punido em caso de que se encontre esses materiais esparramados próximos aos locais de votação? É como eu falei, todo esse tipo de propaganda é proibido no dia da eleição. Então, qualquer cidadão pode bater fotos, as polícias também, o que elas conseguirem pegar, elas vão denunciar, estão todos preparados para onde vão ser levados esses casos que vão ser pegos no dia da eleição. Então, já tem assim, juizados, preparado para apurar esses casos. Agora, o maior fiscalizador também é o eleitor, né? O eleitor, se ele vai ver que o candidato dele vai sujar a cidade, também ele já repense se ele vai votar nesse cidadão. E o eleitor também tem uma consciência política, né? Ele não vai pegar o santinho do chão e dizer, é nesse que eu vou votar. Ele deve ter uma consciência, uma responsabilidade de ter escolhido antes, né? E não deixar para o dia da eleição pegar um santinho do chão. Então, nós também teremos nas escolas as colinhas e a lista dos candidatos, né? Ele pode chegar na escola e preencher essa colinha lá no dia. Agora, um ponto fundamental também, que, enfim, é uma situação típica nossa aqui da fronteira, a questão do transporte irregular de eleitores. Brasileiros, por exemplo, que moram no Paraguai, né, que é a situação mais comum, e que alguns candidatos pagam, né, veículos para que eles venham votar aqui em Foz do Iguaçu. Enfim, como é que vai estar sendo trabalhado para coibir esse tipo de prática, que é completamente ilegal? É, nós damos um alerta aí para o motorista lá do paraguaio, o motorista argentino que desconhece a nossa legislação. Então, é proibido ele ser custeado por candidato ou por partido político e vir trazer eleitor aqui em Foz do Iguaçu. Então, que ele não aceite esse tipo de proposta. O eleitor que está lá no Paraguai, nesse país, ele pode vir votar, porque como é fronteira, pode atravessar a fronteira a pé, vir de ônibus, mas ele mesmo vai custear essa vinda dele, o carro dele. Então, mas sem aceitar combustível, van paga por candidato, hotel pago por candidato, qualquer benefício que o eleitor receber de candidato, ele também está sendo corrupto, né? Então, ele está aí sendo conivente com essa situação. Quem pode ser punido nessa situação? Somente o eleitor ou também o candidato? Como é que funciona? Se for pego um caso desse, o motorista é preso, o veículo é apreendido e as pessoas que estão no veículo vão responder a processo judicial. Já aquelas pessoas que colocaram, por exemplo, propagandas na sua casa neste período de eleição, como é que fica essa situação? É preciso retirar essa propaganda no dia do voto? Como é que funciona? A propaganda que tem em bens particulares, ela não é proibida, né? Então, essa propaganda está dentro de um bem particular. Agora, a propaganda nas ruas não é permitida, né? Então, isso daí tudo já não pode. Por exemplo, um veículo que tem um adesivo do candidato dele, ele vai votar, o adesivo está lá e depois ele precisa votar e ir para casa. Se ele deixar o carro lá, ficar parado na frente da escola, próximo da escola, ou esquecer o carro em qualquer local da cidade aí, a polícia pode apreender esse veículo. Uso de celular durante a votação proibido mais uma vez? Sim, está no artigo da Lei 9.504, o eleitor não pode adentrar a cabina de votação com celular. Então, é isso porque o voto sigiloso não pode tirar uma foto e ficar postando nas mídias sociais. Então, o mesário está preparado, pedir para o eleitor, e a gente pede o eleitor, bom senso do eleitor, respeito no processo eleitoral, deixe seu celular junto com o documento, faz o seu voto, escolhe o candidato e depois, quando sai, pega o documento e leva o celular também. Palavras de Enerly Vieira, chefe do cartório eleitoral da Zona 147 em Foz do Iguaçu. E lembrando que neste domingo a programação especial da CBN na cobertura das eleições aqui na Rádio Que Toca Notícia começa logo após a Fórmula 1 às 5 horas da manhã e vai até a apuração do último voto, as declarações dos candidatos eleitos ou derrotados e todas as repercussões da jornada eleitoral no Brasil, no Paraná, em Foz do Iguaçu e no extremo oeste paranaense. A reportagem CBN estará nas ruas e eu estarei aqui no estúdio já a partir de 7 horas acompanhando o panorama das eleições na Terra das Cataratas. Das 9 ao meio-dia tem o programa CBN Foz Eleições 2014. Durante a tarde, Cristina Pinheiro e a jornada informativa local e nacional. E a partir das 5, todas as parciais, detalhes, voto a voto da apuração em Foz no Paraná e no Brasil. Acompanhe-nos em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. CBN Eleições 2014. Oferecimento: Corimeira Passagens. Viaje bem. Viaje Corimeira Passagens. Centro e Vila. Tinta Par. Há 9 anos colorindo seus dias na Avenida JK 4023. Casa do Óleo. Com nossos serviços, você roda tranquilo. Centro e Vila. E Museu de Cera Dreamland e Vale dos Dinossauros. Todos os dias, das 8 às 19 horas, na Rodovia das Cataratas. Música.